se chamaram pra queixar, levar as máquinas pra lá. Se liga, não abraça que é mó bica. Te abraçam, te adoram, choro contigo, contigo choram na dita. Não abraça que é mó bica. Carangolé diz que vende do azul, branco e do verde na quina. Não abraça que é mó bica. Presta atenção, atenção presta, é dois na nuca e um na testa, mentira. Não abraça que é mó bica. Engatilhar o raciocínio pra pôr medo nos meninos. Medo que a sombra falta, ó, grupo de extermínio. Já levou com este vários, vários que já foram levados, ó, na vila. Não abraça que é mó bica. Foi ontem mesmo ali eu vi os menininho lá feliz. Queixaram back, ela verdinho, Dragon Ball era a raiz. No escadão senta no coque, senta no chão só quem é lock. Do tambor só o barulho, roleta russa tenta sorte. E havaiano, oito linha, só o ouro empina pipa. Cururute, tabacu, leva geral lá na linha. Parceirão fica até mal, tem revide, diz polícia. Não abraça que é mó bica. Te chamaram pra queixar, levar as máquinas pra lá. Se liga, não abraça que é mó bica. Te abraçam, te adoram, choro contigo, contigo choram na dita. Não abraça que é mó bica. Carangolé diz que vende do azul, branco e do verde na quina. Não abraça que é mó bica. Presta atenção, atenção presta, é dois na nuca e um na testa, mentira. Não abraça que é mó bica. As pernas curtas, os pés pequenos, mas tem força e senta o dedo. Chamado Franzino Marrento, te mata pelo medo. Mas tem uns que entende a cena, quem quer dinheiro não quer briga. Se liga, não abraça que é mó bica. A guerra é contra os toca, a farda, a puta louca. Se pai, se leite é moça, toma pela ponta. Malandro quer dinheiro, mas também quer ter inteiro. Não consigo um sequer, se eles sempre vão primeiro. Quem tá comigo não tá contra, quem tá contra é inimigo. Se é amigo, eu mato sorrindo, se é inimigo, cuidado comigo. Me considero, e se eu sei, não tenho maldade com ninguém na vista. Não abraça que é mó bica. Te chamaram pra queixar, levar as máquina pra lá, se liga. Não abraça que é mó bica. Te abraçam, te adoram, choro contigo, contigo choram na dita. Não abraça que é mó bica. Carangolé diz que vende do azul, branco e do verde na quina. Não abraça que é mó bica. Presta atenção, atenção presta, é dois na nuca e um na testa, mentira. Não abraça que é mó bica. Ciclope dá risada vendo malandro se matando. Guerra de otário que o sistema tá adorando. Chora dona banda, mó potoca, então me diga. Não abraça que é mó bica. Sente a marofa, só o bafo, ó, o cheiro da marofa. Noia fura lupa, imprimo leal pelas costas. Com draga na cinta, só pistola, clima podre no coração. 1533 pelo comando contra os vermes. Lealdade do nordeste, sudeste, centro-oeste. Filho do mangue da maré, só quem é cabra da peste. Quando falarem que os polícia nascem lei, é quem domina, é mentira. Não abraça que é mó bica. Te chamaram pra queixar, levar as máquinas. Máquina pra lá, se liga. Não abraça que é mó bica. Te abraçam, te adoram, choro contigo, contigo choram na dita. Não abraça que é mó bica. Carangolé diz que vende do azul, branco e do verde na quina. Não abraça que é mó bica. Presta atenção, atenção presta, é dois na nuca e um na testa, mentira. Não abraça que é mó bica.